acredito no céu. Tá no mesmo lugar, tá de portas abertas a me esperar. Já ouvi tanta coisa, faladores demais, vasculhei suas sobras, ficaram pra trás. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só sobrou o amor que a poucos convém. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só restou o evangelho que a poucos convém. Acredito no céu, é bonito demais, é o avesso da terra, ninguém tira a tua paz. Utopia pra muitos, realidade pra quem quer morrer para o mundo e viver sempre além. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só sobrou o amor que a poucos convém. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só restou o evangelho que a poucos convém. Acredito no céu e pretendo chegar, mas o meu pré-inferno tenho que atravessar. Não sou flor que se cheire, nem também santarrão, mas confesso que Cristo tem o meu coração. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só restou o amor que a poucos convém. Fiz a minha triagem, separei mal do bem, só restou o evangelho que a poucos convém.